segura. Infelizmente é assim, você já sabe como é. Respeito tá enterrado, se contente com a fé. Só tire ferro na cara e violência comprada. Pessoas desesperadas e gente correndo pra casa. Não queira compreender e nem ficar pra ver. A coisa tá ficando feia, então de olho em você. E não se espante com nada, é página virada. No topo da pirâmide, tão lá filmando sua casa. Só tão querendo saber quanto vale isso pra você. Só preocupado em vender, adquirindo poder. E tô empurrando goela abaixo, é o consumo. Selvageria nas vendas, capitalismo puro, yo! E não queira pagar pra ver, abre seu olho já. Não digo pra que se arme, mas abra seu olho já. É uma violência calma, é violência comprada. E tira coisa comum e pura salva de balas. Ouço tiros quebrando os vidros da vitrine. Rumores dizem que é pior do que alguém imagine. Já cansados da palmatória, a multidão de algemados, enganados por uma paz ilusória. De tanto pedir calma em vão ficaram violentos, todos com uma só missão: liberdade ou fim dos tempos. De certo é o fim dos lamentos, é Deus por todos e todos por um. Desse jeito ou de jeito nenhum. Pelas ruas do distrito, militares em vigília e os federais armados pra guerrilha. É uma nação de milhões contra uma só quadrilha. Mãos ao alto, retirando a corja escondida em Brasília. Devolver pros trabalhadores um mundo novo. Estado por estado, entregar o país pro povo. É violência por justiça, liberdade, honra e glória. Pelo sangue, hasta la vitória. Uma violência, punho cerrado, organizado, dando um basta nessa indecência. Enforcados até a alma, calados vão batendo palma, vítimas da própria inocência. Brasileiro falando o que pensa, brasileiro sem pedir licença. Revoluciono pela essência, talvez duvide. Se tem coragem de agredir, aguente o revide. Pra quem parar de existir, segue meu dedo em ristir. Servindo de espelho só pra quem resistia. E minha salva de palmas. Agora tem que aturar. Abaixo a ditadura, opressão, viatura, comoção, sem noção, corrupção e falcatruas. Escolhas são as suas, uma opção apenas, enfrentando os problemas. As minhas eu assumo mesmo a duras penas.